rádio Aconchego. Nós estamos vivendo hoje, né, o processo da 15ª Conferência Nacional de Saúde, um espaço onde a gente pode estar levando com toda a nossa força essas temáticas das PICs, como também da área de Educação Popular e Saúde, haja visto o risco que nós estamos correndo aí de grandes retrocessos no Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse evento ele vem a somar, ele vem qualificar as pessoas para que possam estar levando propostas para esse momento de 1 a 4 de dezembro lá em Brasília. No dia 1 vamos ter um grande ato onde nós estamos chamando todos os movimentos populares do Brasil para estar presente lá no Acampa SUS, e é um movimento onde vai estar reunindo pessoas, mesmo que não sejam elas delegadas, para pressionar o sistema para que de fato não haja retrocesso, e sim avanço.